A Deutsche Welle, em colaboração com esta emissora, apresenta. Uma valsa, por favor. Hoje, Os Reis da Valsa, segunda parte, Os Filhos de Strauss. Vocês certamente reconheceram a valsa que estamos tocando, não é? É o Danúbio Azul, de Johann Strauss Filho, o compositor de valsas mais famoso da família Strauss. Além dele, ainda há o pai, que também se chamava Johann, mais os irmãos Joseph e Eduard. Este, por sinal, também batizou um filho de Johann, que ficou conhecido como Johann Strauss Neto. Para complicar ainda mais a história, não se deve esquecer do Oscar Strauss e do Richard Strauss, que também compuseram valsas, mas que não têm nada a ver com a dinastia Strauss em questão. Agora vamos nos dedicar só aos três filhos do Johann pai, ao Joseph, Eduard e, sobretudo, ao Johann filho, que era o mais velho dos três e que entrou na história da música como o verdadeiro rei da valsa. Às vezes a vida escreve cada história, vocês não acham? Se fosse pelo papai, Johann, nenhum de seus filhos teria se tornado músico. Para ele, os garotos tinham que aprender uma profissão mais séria e mandou-os, por isso, ao Instituto Politécnico de Viena. Johann, o mais velho, só aguentou um semestre. Joseph, o do meio, gostou do ramo e chegou até a inventar uns aparelhos. Só a muito contragosto ele regia a orquestra Strauss em casos de necessidade. E quando lhe pediram para escrever uma coleção de valsas, Joseph a denominou as primeiras e as últimas. É, mas tanto o público como ele próprio gostaram muito da experiência e do resultado. Foi assim que o Joseph também passou a compor valsas e chegaram a ser quase 300 ao todo. Uma das mais conhecidas é a Valsa Delírio, datada de 1867. O Opus 1 de Joseph Strauss foi batizado de As Primeiras e as Últimas e a obra que ouvimos é A Valsa Delírio. O singular e o plural nos títulos das obras têm uma explicação bem simples. É que as valsas, em geral, são curtas e todas as grandes obras deste gênero, por isso, são uma sequência de valsas. Logicamente, portanto, teria que se falar sempre de valsas no plural. As grandes obras, via de regra, possuem 5 valsas e cada uma tem 2 partes, ou seja, 2 temas. Para uma obra do gênero, portanto, o compositor tem que escrever 10 melodias. Houve críticos que achavam essa abundância de melodias um enorme desperdício antiartístico. Mas uma grande valsa não ficava só nisso. Para lhe dar uma forma redonda, como diríamos hoje, o autor ainda escreveu uma introdução e uma parte final, a chamada coda. Em algumas obras, a introdução nem possui o compasso 3/4. O exemplo mais famoso é a Valsa do Imperador, de Johann Strauss Filho. Esta foi a introdução, durante a qual ninguém pensaria em dançar, não é? E agora é que inicia a valsa propriamente dita. O que segue, muitos já sabem. O compositor repete os principais temas já apresentados, só que de uma maneira levemente modificada. Na parte final, portanto, na coda, trabalha-se basicamente com o primeiro tema central. Como já observamos, o problema básico dos compositores de valsa é que as valsas individuais são bem curtas, não permitindo que se desenvolva o tema musical prolongadamente. Os temas são apresentados, talvez repetidos, e nada mais. Johann Strauss solucionou o problema na valsa do Imperador que enfocamos, repetindo o tema com diferentes instrumentações. Na coda, Strauss usou uma instrumentação suave, quase melancólica. Com essa mudança, o tema soa diferente, interessante, criando um contraste marcante com os majestosos acordes finais. Johann Strauss é o mais famoso membro da família. Seu nome é sinônimo para a valsa vienense clássica. Ele foi uma das personalidades mais conhecidas de sua época. Numa pesquisa de opinião feita em 1890, para se saber quais eram as pessoas mais estimadas da Europa, Johann Strauss ocupou o terceiro lugar após a Rainha Vitória da Inglaterra e de Otto von Bismarck. A estima pelo músico era enorme entre os vienenses amantes da valsa e também por onde ele andasse. E Johann viajou muito. Em 1872, ele levou a valsa aos Estados Unidos, o que não foi pouca coisa numa época em que não se andava de avião como hoje. Curiosamente, apesar disso e das inúmeras turnês que ele fez com sua orquestra, o fato é que Johann não gostava de viajar. E ainda há outra curiosidade. Apesar de ter escrito tanta música de dança bonita, ele não gostava de bailes. A sua composição mais famosa, O Danúbio Azul, trouxe-lhe a admiração de muitos músicos. Conta-se que Johannes Brahms escreveu no início da partitura dessa valsa: "Infelizmente não é de minha autoria." Aliás, na primeira versão da obra, Strauss a escreveu para coro com acompanhamento de piano e não para orquestra. Ninguém sabe exatamente por que a valsa se chama Danúbio Azul. O texto em alemão, que inicia com as palavras Donau so blau, Danúbio tão azul, foi escrito muito tempo depois do surgimento da obra. O texto original, que com razão nunca mais foi usado, não tem nada a ver com o Danúbio. Com uma rima meio pobre, ele convidava os vienenses a dançar porque era a época de carnaval. A versão orquestrada é muito mais conhecida que a coral. Um de seus maiores admiradores era Johannes Brahms, como já vimos. Aqui a introdução orquestral do Danúbio Azul, uma das mais perfeitas que Strauss compôs. Na sua estreia em 1867, o Danúbio Azul não foi um fiasco, como muitos afirmam, mas também não obteve o sucesso que outras obras de Strauss tiveram. Ele próprio justificou isso pelo caráter especial que essa valsa tem e escreveu a respeito que não se pode pensar só na dança quando se tem a parte coral e as vozes na cabeça. O Danúbio Azul, de fato, não é uma obra que arraste, mas é bem aí que jaz a sua maior atração. Ouçamos a coda. O trio dos irmãos Strauss não ficaria completo sem Eduard, o caçula. Ele também não devia e não queria ser músico, formando-se na carreira diplomática. Mas acabou cedendo à sina da família ao assumir a direção da orquestra Strauss. Com ela andou por 840 cidades de 2 continentes. Em suas memórias, Eduard escreveu: assim como Joseph se entregou, o Johann também conseguiu me influenciar para que seguisse as suas pegadas. Isso pode parecer que ele o fez meio forçado, mas não foi, porque o próprio Eduard acabou compondo mais de 350 obras. Era mal de família mesmo. Dentre essas obras, valsas tão bonitas como esta, Espíritos Atrevidos. Da série Uma Valsa, por favor, ouvimos Os Reis da Valsa, segunda parte, Os Filhos de Strauss. Este programa foi produzido pela Deutsche Welle, Colônia, Alemanha. Escreva-nos. Nosso endereço é Caixa Postal 12.153, 22.022, 970, Rio de Janeiro.